É Chu, minha terra. Velho Januário, meu pai, meu amigo, meu irmão, meu professor. Aquela vida era tão boinha. Eu acompanhava o velho nos forró de pé de serra. Quando ele cansava, ia lá naquela renda, quando eu tava dormindo. Luiz, pega uma coisinha, eu tô cansado. Até que comprou a sanfoninha. Comecei a ser independente. Tocar sozinho, mas o resultado do produto eu trazia inteirinho pra casa. Minha mãe pegava tudo, botava no bolso. Ia me dando uns pouquinhos. Aí fiquei taludinho. Me danei a namorar. Depois eu queria era casar. Lá no sertão é assim. Ganhou uma coisinha, casa logo. Mas também no instantinho deixa a mulher. Minha família não costuma deixar abandonar a mulher, não. Mas o pai da moça era bravo. Começou a falar mal de mim. Escolhei ele na feira. Seu Raimundo, o senhor anda me descompondo por aí. O povo tá falando que o senhor anda me chamando de sanfoneirinho sem futuro, que eu não posso ser seu genro. Conversa, Gonzaga, menino do povo. Eu pensei que o homem tinha afrouxado, mas ele foi lá nas feiras das cordas falar com minha mãe que me tirasse dali, senão me dava os tabelos. Minha mãe ficou zangada. Voltei pra casa cedo. Cheguei em casa, ela me trancou na camarinha, botou a chave no bolso e disse: moleque, se avergonha. Tu anda falando que vai matar um homem. Essa família nunca deu assassino, seu cachorro. Vou te bater. Se tu é valente, bate meu, bate meu. Tá, tá. Faça isso não, mãe, faça isso não. Pedi socorro, meu pai. Meu pai nunca tinha me batido. Acuda eu, pai. Vem me acudir, pai. Me acudir nada, sujeito. Tá. Moleque, você vai morrer. Tá, tá. Solta Gonzaga, Santana. Solta nada, eu vou matar esse moleque. Essa família nunca deu assassino. Tá, tá. Solta Gonzaga, Santana. Aí meu pai me soltou. Minha mãe me soltou e meu pai emendou. Olha só. Aí eu fiquei triste. Fui dormir no mato. No dia seguinte eu voltei com a conversinha macia. Ô mãe, o homem do crato me chamou pra tocar no samba lá amanhã, segunda-feira. Eu vou? Vá. Mas traga o dinheiro. Aí eu dei no pé. Fugi. Fui pra Fortaleza, Ceará. Lá ingressei nas forças. Naquele tempo era revolução com o diabo, guerra em Princesa, guerra na Paraíba, luta em todo o Brasil. E eu nas forças, comendo a boia da viúva. Fiquei quase 9 anos como soldado. Não passei de corneteiro. Quando me deram baixo, eu vim pro Rio de Janeiro. Pra essa cidade maravilhosa. Comprei uma sanfoninha. Comecei a tentar a vida aqui pelos bares. Como todo nordestino artista, sempre começa por baixo. Foi. Até comecei a gravar na RCA. Naquele tempo era RCA Vito. Hoje ainda é Vito ainda. 1941. Comecei a agradar. Vendendo disco com o diabo, aí me lembrei do Velho Januário. É, agora sou artista. Vou ver meu pai. 16 anos que não vejo o velho. só quero fazer um desafio a ele, pra ver se ele ainda me reconhece. Aí voltei. Cheguei no sertão, de madrugada, na minha casa velha, frente a frente com ela. Espiei umas coisas, espiei outras, tudo como antigamente. E eu pensando, 16 anos que meu pai não me vê. É agora. Foi de casa! Foi de casa! Ninguém. Aí me lembrei do prefixo. Louvado seja Jesus Cristo! Para sempre, Senhor Deus, louvado. Seu Januário? Sim, senhor. Tô vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra botar na sua mão. Quando vier de lá, traga um coco d'água pra eu, que eu tô morrendo de sede. Fiquei olhando pela greta da janela. Aí vi o velho acender o candeeiro. Que lariotu! Aí escutei o tibungado do caneco no pote. No fundo do pote, lá no fundo. Tibum. Lá vem o velho, corredor afora, na minha direção. Chegou mesmo na janela que eu tava. Ele arriou o candeeiro do batente da janela. Tirou a tramela. Abriu a janela em cima de mim. Levantou o candeeiro acima da cabeça pra clarear a minha cara. E perguntou: quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Oxe! Isso é hora de você chegar em casa, seu corno. Santana Gonzaga chegou! Eita, menino como diabo! Irmão que eu não conhecia. Ninguém dormiu mais naquela noite. Até de manhã, a casa já cheia. Canta, Luiz! Canta pra nós ver, Luiz! Canta, Luiz! Liguei a sanfona branca e mandei brasa. Quando eu voltei lá no sertão, aqui zambado, já no ar, com meu fone prateado. Só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, tem passagem, logo me dizendo. De Tavoca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, já no ar é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, veja cor. Luiz, respeita Januário. Respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é batinhoso. Vem com ele, ninguém vai. Luiz, respeita os olhos baixos do seu pai. Respeita os olhos baixos do seu pai. É, com o velho macho ninguém vai. Respeita os olhos baixos do seu pai. Essa aqui é a história.